Por decisão judicial, o Estado de Minas Gerais está obrigado a regularizar o Parque do Biribiri, localizado em Diamantina, cidade da região central de Minas. O pedido de regularização foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, que identificou a falta de um plano de manejo para o parque. Esse plano trata da gestão e do uso sustentável dos recursos naturais de uma unidade de conservação. Na ação, a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Diamantina alega que falta também estruturas física e de pessoal, além da regularização fundiária do parque, que é um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais e sociais para a área. O Ministério Público também conseguiu que a Justiça obrigasse o Estado a regularizar o Parque do Rio Preto, localizado em São Gonçalo do Rio Preto, na região central de Minas. Na ação, a Promotoria de Justiça de Diamantina afirma que o parque também não possui plano de gestão e de uso sustentável, estrutura física e de pessoal, nem regularização fundiária. As ações fazem parte de um projeto do Ministério Público para estruturar as unidades de conservação no Estado. A medida contou com a atuação das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e da Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.